No clarão de Zambiapungo, o malungo deitou pra tempo. Macura de lei, meu tempo, tempo, macura de lei. Quem curou a dor do mundo no tronco da gameleira. Fez mingau de caroeira, canjica no canjerê. Bota mel no coco verde, num breco bote da onça. Chama o caboclo de lança, faz muqueca poerê. No clarão de Zambiapungo, o malungo deitou pra tempo. A cura de lei, meu tempo, tempo, na boca de lei. Não sabe onde o sonho cessa, quem na mata fera mansa. Pra vida bate cabeça, vibra a morte enquanto dança. Alimenta o tambor da Aldoboro de Cafungo. Ogunzá e Urubu pra curar a dor do mundo. No clarão de Zambiapungo, o malungo deitou pra tempo. A cura de lei, meu tempo, tempo, na cura de lei. Se tiver com muita água, é só deixar, tempera ele e deixa ele cozinhar, que ele vai apurando, tá? Sem tampa, com a tampa, com a panela estampada. Tempo espalha a semente e o pão com a mão amassou. Passado ampara o presente, futuro é de quem lembrou. E sabe que o tempo passa, o tempo nunca adormece. Será tempo, só abraça quem no tempo permanece. No clarão de Zambiapungo, o malungo deitou pra tempo. A cura de lei, meu tempo, tempo, a cura de lei. No clarão de Zambiapungo, o malungo deitou pra tempo. A cura de lei, meu tempo, tempo, a cura de lei. O que eu vi sou eu. O que eu senti, o que eu sofri, sou eu. Sou eu quando eu quero, até quando eu não quero ser. Por isso eu só morro quando meu samba morrer. Sou eu andando fora da linha, sou eu andando nos trilhos. Sou eu no sorriso dos meus antepassados e também no sorriso dos meus filhos. Sou eu na dor e no prazer, por isso eu só morro quando meu samba morrer. Eu sou a força da minha mãe e a fraqueza dela também. Sou a alegria do meu pai e a tristeza dele também. Sou novo, tradição, sou rap, samba no pé. Soldado filho de Ogum, certeza do meu axé. De tudo que passou por mim, eu sou o que eu posso ser. Por isso eu só morro quando meu samba morrer. Está no ar, mais uma vez, meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri. Hoje, prazer de receber aqui no estúdio a visita de Denise Castro, para trocar muitas ideias. Seja bem-vinda, Denise. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Passando o microfone ainda, vamos lá. Denise, tudo bem? Ouvindo? Tudo bem, ouvindo. Na escuta, certo. Galera. Tudo certo. Qualquer coisa, manda um retorno pelo WhatsApp. Então, a pochete do Nego Velho, lá na Vasconcelos. Antes tocamos Marcelo D2, pra curar a dor do mundo. Que seja um mantra. Muito axé. Oraiê, mamãe Oxum. Ogunhê, meu pai. Saravá, minha preta véia, dona Mariazinha, Iá. Benção, mãe Rosa, na escuta. Um beijo. Nego Velho chegou abençoado, tá sujo de lama, dorme sem ter cama, porque ele veio da maré. Nego Velho tomou do seu banho, ficou perfumado, chamou nega véia pra dançar nesse apoché. Nego Velho chegou abençoado, tá sujo de lama, dorme sem ter cama, porque ele veio da maré. quando o velho tomou seu banho, ficou perfumado, chamou nega velha pra dançar nesse afoxé. Vestiu camisa vermelha, lenço amarelado no dorso. Problema pra ele é besteira, que ele deixou na Ainda no programa de hoje ouviremos Camerata Florianópolis, Bia Krieger com Marcelo Ruiz, Elis Regina, Thaís Morel, Kia Sajo, Caburé com Melissa, Galuso, Yamandu Costa com Guto Wirth e Nicolás Krasik. Abel Silva, Roberto Menescal com Georgiana Bonal, uma música chamada Floripa, Marcelo Muniz com a Denise, Bebel Gilberto, Aldo Voto, Douglas de la Torre, Rafael Galser, querido amigo, e Verônica Kimura. Vamos lá, Acorda em Si, Silvia Belim, Dandara Manuela, Puro Suco, Letícia Fialho, Iago O Próprio, Aparecida, Jackson do Pandeiro, Formiga Dub, Alex Madureira, Peli Lune, Flávia Felício, Luiz do Maitá, Nath Rodrigues, Rosa Reis, Saulo Duarte e a Unidade, João Donato mais uma vez, Mestre Barrão e Silva Machete, se der tempo. De lama, dormi sem ter cama, porque ele veio da maré. Nego velho tomou seu banho, ficou perfumado, chamou nega velho pra dançar nesse arroxé. Vestiu camisa vermelha, lenço amarelado no dorso. Problema pra ele é bem. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá toda quinta, das 7 às 9 da noite. E também domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa, mas hoje estamos ao vivo, afinal temos uma convidada muito especial. Essa aí, ó. Que ela não é de derrubar, pode não parecer, mas ela é do Boitatá. Não mexe nesse cipó, que ele não é de segurar, ele é balanço bruxo. Seja bem-vinda, Denise, sinta-se em casa. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Conrad. Siri, Conrad ou Siri, tanto faz. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, quem quiser trocar uma figurinha aí, daqui a pouco vão abrir uma live. 489-9150-5037, o zap, mandar. Aí, pedido hoje tá bem complicado, estamos no horário, galera. E se eu voltar a fazer programa de 3 horas, me expulso daqui. Então, sou fominha, então vira show do Mano Chao, do Carlinhos Brown, que só acaba quando todo mundo cansa. Enfim, depois eu mando um salve aí, galera. Vamos falar sobre essa música, Denise? Bom, essa música chama Arrastão do Boitatá e ela foi gravada no CD Todas as Ondas. E essa gravação é uma gravação que eu gosto bastante, porque ela é emblemática no sentido de que essa música está falando da exploração, né? Assim, da cidade, o derrubar das matas, a construção, a meu ver, indevida, né? Um pouco exagerada na nossa cidade. E aí eu quis chamar as crianças para darem esse recado, porque eu acho que criança é a porta para a gente, para a mudança, né? A porta para a mudança somos nós e principalmente as pessoas que virão, né? Por isso tem esse coro de crianças aí cantando. O coro, o coro. E todo verde que há, o que avistou Sebastião quando na ilha portou, hoje está muito mudado, só o homem é que não mudou. O rio abraça a lagoa. E aí no disco, que inclusive agradecer a Ana Paula da Silva que deixou o DVD com a gente aí, elas e a Camerata, né? Ela volta com um outro arranjo, né? Exatamente, com outro arranjo. Um arranjo belíssimo do Luiz Gustavo Zago, do pianista, arranjador Zago. E uma honra, né? Assim, ter sido convidada pela Camerata para fazer parte desse projeto de 12 compositoras, né? Camerata, elas e Camerata. E aí esse arranjo é lindo, um arranjo para orquestra, né? Violinos, violoncelo, né, com a condução do maestro Jefferson Della Rocca. E aí nós fizemos essa gravação em novembro no CD e DVD da Camerata e foi lançado agora, pouco coisa de um mês, dois meses atrás é que teve o lançamento desse trabalho, né? Muito, muito bacana, foi assim gratificante participar, né? E nunca é demais falar também do cadastro da galera que trabalha com música, das mulheres que trabalham com música no estado, né? Sim. Elasporelas.arte.br. Sim, sim. É bem importante esse cadastro nesse site, né? Conduzido pela Tata Cobert. Então, as mulheres que fazem trabalho em Santa Catarina podem se cadastrar, né? E deixar o seu trabalho cadastrado nesse site, né? Isso pode gerar... Pode gerar conexões, novos trabalhos. Exatamente. Enfim. Exatamente. Então vai lá quem ainda não se cadastrou, elasporelas.arte.br. Quem quiser conhecer também o portal, né? Tá aí. Tatá, um beijo. Tatá já teve duas vezes aqui no programa, logo ela volta. Sempre que ela vem para esse lado do Atlântico, ela volta. Vamos ouvir agora então a versão com a Camerata? Sim, vamos ouvir. Bora lá. Arrastão do Boi Tatá. Na Rádio Campés, no Muqueca de Siri. Vamos voltar que esse arranjo vale a pena. Não derruba essa mata, que ela não é de derrubar. Pode não parecer, mas ela é do Boitatá. Não mexe nesse cipó, que ele não é de segurar. Ele é balanço bruxólico que vai e torna a voltar. O que é do mar é do mar. Peixe, siri, camarão, tarrafa do pescador, farinha para o pirão. O que é do chão é do chão. Isso tem que respeitar, garapu, floração e todo verde que há. O que avistou Sebastião quando na ilha portou, hoje está muito mudado, só o homem é que não mudou. O rio abraça nossa lagoa. A duna é casa de areia do mar, minha terra é noiva, e quem governa é sereia. Mas ela é do Boitatá. Não mexe nesse cipó, que ele não é de segurar. Ele é balanço bruxólico que vai e torna a voltar. O que é do mar é do mar. Peixe, siri, camarão, tarrafa do pescador, farinha para o pirão. O que é do chão é do chão. Isso tem que respeitar. Sebastião, quando na ilha portou, hoje está muito mudado. Só o homem é que não mudou. O rio abraça a lagoa, a duna é casa de areia do mar, minha terra é noiva. Quem governa é a sereia. Não derruba essa mata. Que maravilha, Denise. Então, agora vamos trocar uma ideia sobre Marcelo Muniz. Vamos, meu querido amigo. Vamos ouvir no fundo Carro de Boi. Vamos. São duas músicas do disco dele, né? Sim. Que você participa, Carro de Boi e Areia. Sim, um lindo trabalho que ficou gravado, né? E que, assim... convido as pessoas a conhecerem o trabalho do Marcelo. O Marcelo foi um estudioso, não só como músico, mas um estudioso das coisas daqui, de Santa Catarina e principalmente do litoral, assim, né? Ele gostava muito de estudar os ritmos, as influências, né, da música. Apesar de ele não ser do litoral, ele era originalmente, ele nasceu em Lages, o Marcelo, né? Mas eu conheci o Marcelo, eu era... criança praticamente, eu tinha acho que 9, 10 anos, porque eu era amiga da irmã dele, da Zilá, e aí eu frequentava a casa deles e ficava no cantinho espiando o Grupo Engenho, ensaios do Grupo Engenho, né? E então essa coisa da música sempre nos aproximou muito, apesar de que ele era mais velho, né, do que eu, mas sempre nos aproximou muito, e aí na vida a gente acabou se aproximando. E o Marcelo era um companheiro, assim, um querido, uma pessoa com quem eu trabalhei muito, muito tempo. Nós tocávamos bastante aqui, né, na cidade, fazíamos um trabalho de composição, de mostrar composições dele, minhas e também de outros compositores, né, catarinenses, né? Sempre foi uma pessoa muito presente na minha vida, o Marcelo. Que cruzavam o ar em suave oração, se acabaram com a tristeza do sertão. Bye. E aí desse disco também tem Areia, né? É, Areia é muito interessante, né? É uma música assim que as pessoas, por ela ter um refrão forte, é uma música que as pessoas logo se apaixonam e saem cantando Areia, né? E aí o Marcelo, quando me convidou para participar desse disco dele, ele me falou, ah, eu quero que tu cante pelo menos em duas músicas. Aí eu falei, ah, uma delas é Areia, né? Porque a gente já tocava, né? Eu tinha um trabalho com a Cláudia Barbosa, com a filha do Zininho, que chamava Nossos Compositores. Nós fazíamos shows, eu, a Cláudia, o Pelé e o Jorge Lacerda. Shows pela cidade aqui, cantando só compositores daqui, né? De Santa Catarina, que tinham uma atuação aqui. E uma das músicas desse show era Areia, do Marcelo Muniz, né? Então, quando o Marcelo me chamou, eu falei, vamos fazer Areia. Bora ouvir. De pés descalços na areia, eu olho pra imensidão e peço ao dono da casa que ouça a minha canção. E peço ao dono da casa que ouça a minha canção. Parece um farol. As nuvens desenham os sonhos. Teu olhar, mas parece um farol. Muqueca de Siri na Rádio Campes, arroba Muqueca Siri nas redes sociais. O programa é feito na Resistência. Quem quiser doar uma moeda, muquecasiri@gmail.com, nosso Pix. 16 anos de rebeldia, música boa, Prima PCA 2007, Prima Dir Blanc 2020 pela trajetória cultural. Estamos aqui com o Denise de Castro, que lançou um livro antes da pouco antes da pandemia, Poesia nos Olhos. E vou conversar com ela agora sobre esse processo de criação de uma Denise até que eu desconhecia. Eu conheço apenas a Denise musicista, pianista. E que, por sinal, mandar um abraço para a Claudinha, para o Wagner Segura. Ela falou que dá aula lá no espaço Wagner Segura. Então, está aceitando novos alunos? Sim, sim. Nós temos vários projetos lá, né? Temos grupos de canto, que é muito legal. Chama Coletivo Canto Livre. Então, esse Coletivo Canto Livre, qual é a proposta? As pessoas que gostam de cantar, elas vão... fazem parte desse grupo, né? Tem vários horários de canto de grupo. E aí a gente escolhe o repertório em comum, assim, um repertório que a pessoa queira fazer. E nós colocamos na tonalidade correta, ajudamos a pessoa a se ambientar com aquela música. E ela canta aquela música para as pessoas que estão ali no grupo. E depois a gente faz também saraus, né? Os saraus que são apresentações... dessas pessoas que fazem o canto, né? Então tem aula comigo e com o Wagner, tem aula com o Wagner e a Débora Machado, tem aula com o Wagner e o Schaldo, que é outro cantor também. Fora isso, tem as aulas comigo, né? De piano, de canto individual também, de teclado, e tem as aulas de instrumento com o Wagner, né? Também temos professor de flauta, que é a Angela Coutre, flauta, saxofone, e temos outras oficinas muito interessantes, né? Temos oficinas de cerâmica, temos oficinas também prática de choro, né? Tem o ateliê da Toia, né? Tem ateliê da Toia. Eu tô conversando com Claudinha para dar oficina de podcast em software livre lá. Que legal. Vai ser legal. Vai ser legal. Mas enfim, Claudinha, Wagner, um abraço enorme, sempre foi muito bom estar aí. Eu estive vendo o Moisés, também a Ana Paula da Silva. Foi sempre uma delícia, um lugar muito aprazível. E o Wagner, estou esperando agora remarcar que o carro dele quebrou, era para ele ter vindo na quinta. Então está aí convocado novamente, Wagner. Cadê você? Claudinha já veio. Então vamos falar sobre o livro. Você então, quer recitar? Esse livro, sim, posso recitar, sim. Esse livro foi o seguinte, o Nelsinho, né, o editor da Editora Insular, um querido, né, comentou comigo que ele estava com um projeto que chamava, uma série chamada Palavra de Mulher. Eu falei, olha, eu tenho algumas coisas já prontas, né? Aí ele disse, então vamos fazer. Então eu fiquei feliz com essa possibilidade de deixar tudo assim... arrumadinho, né? Os escritos todos editados e poder, né, deixar tudo pronto assim. Bom, eu vou ler uma das poesias aqui pequenininhas, peraí. Chama Cor. Gastei minha caixa de lápis de cor na ânsia de descrever tua paisagem. Usei óleo, aquarela e guache. E nem assim te fui fiel, ou melhor. Só mesmo as tintas do dia, derramadas na tela dos sonhos, conseguem transformar a realidade em miragem. Nossa, que lindo! Mais um? Vamos mais um, peraí. Deixa eu achar aqui. Poesia nos Olhos, Denise de Castro. Manhã. Vesti janeiro de poesia. Não aquela dos livros, esquecidos nas estantes, não aquela trazida por tardia primavera, tampouco a que desenho as nuvens brincantes, mas a mais singela das palavras vestes, as que me revelam os olhos do dia. Agora vamos de samba? Vambora. Tem outro no Samba de Um. Essa música também já rolou na Carrapeta do Muqueca, mas é uma delícia, vamos lá. Helena, vou te contar uma história de um cara bem engraçado. Quero ouvir, só vou escutar. Vou contar a história de um sujeito engraçado. Ele vivia apressado, andava meio de lado, tal qual um siri. Morava no 25, trabalhava lá no mercado, ligeiramente gago, e o nome dele era um. nome dele era um. O nome dele era um. Não por ser o primeiro, mas por ser um cara legal, um amigo do peito, um grande mané, etc e tal. Tocava bem violão e tinha voz de cantor. E na escola de samba era o compositor. O nome dele era um. O nome dele era um. O nome dele era um. O nome dele era um. Eis que num belo dia um conheceu Rita Maria, coitada, flor de formosura aos pés da ponte Ercílio Luz, amiga dos marinheiros que chegavam no Arataca, a alegria da noite na casa iluminada. Para ela um fez um samba especial, é que ele não sabia do grego Nicolau, que tinha chegado antes na casa de Rita Maria. Daquele dia em diante, seu samba não rimaria. Tem outro no samba de um, tem outro no samba de um. Tem outro no samba de um, tem outro no samba de um. Tem outro no samba de um, tem outro. Tem outro no samba de um. Aos pés da ponte Ercílio Luz, amiga dos marinheiros que chegavam no Arataca, alegria da noite na casa iluminada. Para ela um fez um samba especial, é que ele não sabia do grego Nicolau, que tinha chegado antes na casa de Rita. Daquele dia em diante, seu samba não rimaria. Tem outro no samba de um, tem outro no. Tem outro no samba de um, tem outro no samba de um. Tem outro no samba de um. Tem outro no samba de um. Tem outro no samba de um. Tem outro no samba de um. Tem outro. Tem outro no samba de um. Tem outro no samba de um. Sobre essa música. Bom, essa música tem uma história bem interessante. Primeiro eu quero mandar um abraço para Maria Helena, que está cantando comigo nessa gravação, a grande cantora Maria Helena. E essa história, assim, eu estava lendo sobre a Rita Maria, essa senhora que, né, tem várias versões sobre a vida dela, de que ela era uma senhora que morava embaixo da ponte Ercílio Luz, perto do Arataca, que a Arataca era onde os barcos vinham para fazer reforma, que ficava embaixo da ponte Ercílio Luz, né? E ela morava ali perto. Então tem várias versões de que essa Rita Maria teria uma casa de prostituição nessa região, embaixo da ponte Ercílio Luz. E a outra versão da vida dela é que ela era uma benzedeira. Quer dizer, são versões bem, bem diferentes, né? E até pode ser que seja a pessoa fizesse assim, a mesma pessoa tenha essa mesma vida, né? Mas, enfim, e aí eu fui por esse lado dessa casa embaixo da ponte Ercílio Luz, por isso que eu construí essa música, né? E aí imaginei toda essa história de um cara que era meio engraçado, andava meio de lado, tal qual um siri, né? Não te conhecia ainda, Conrad. Mas e que morava no 25, que é um morro que fica ali na Agronômica, que trabalhava no mercado, ligeiramente gago. Então, inventei toda uma história para contar essa história, no fim, da Rita Maria, né? E aí, como eu conto ali na letra, né, que o Siri ali não sabia, que tinha um grego chegado antes na casa de Rita Maria, um grego chamado Nicolau. E eu conheci um grego, Nicolau, Porque quando eu era criança, tinha uma família de gregos que moravam perto de nós ali. E tinha um homem, um senhor chamado Nicolau, que arrumava as torneiras. Ele trabalhava como um encanador. E aí eu misturei tudo isso nessa música. Um grego chamado Nicolau tinha chegado antes na casa da Rita Maria, né? Então ficou engraçada a música mesmo. E a agenda, Denise? Como é que está a agenda? Bom, então, assim, fora esse trabalho, né, de dar aula, de ter esses alunos, eu tenho o meu trabalho também, né, de divulgação de música própria e também de fazer repertório com outras pessoas, né? Há pouco tempo, a gente fez um show bem bacana no Espaço Cultural Wagner Segura, que foi uma homenagem ao Dorival Caymmi. Foi um show lindo, assim, com a Carol Miranda na percussão e com a Angela Coutre no sax e flauta. E agora a gente está com a ideia de fazer esse show na Casa do Teatro Armação. Fazer esse show com a pegada mais para teatro, assim, né? E aí a gente está começando a imaginar isso na Casa do Teatro Armação, ali no centro, que acho que vai ser bem bacana. Bom, mas nessa semana agora, na quinta-feira, eu estarei no Bar Borogodó, que fica ali na Avenida Cílio Luz, bem em frente à Praça Olívia Morim, que é uma casa de samba. E vou estar lá com o baterista, meu amigo querido, Pelé. E nós vamos fazer samba, bossa nova, vamos fazer composições também. Convido todas as pessoas para irem, né? A partir das 8 da noite, nós estaremos lá. Mais algum show? Não, por enquanto não. Por enquanto, essa semana está bem tranquila. Então, mandar um abraço para o Chico Saraiva também. Na quinta tem Machete Dilha. Aliás, quem encontrou um reco-reco aí, galera? Pode ser na Cachaceria do Ponto ou por aí na ilha, um reco-reco perdido. Entre em contato, porque esse reco-reco é do Chico Saraiva, tá? É difícil ter outra pessoa que perdeu um reco-reco. Nossa. Nesses últimos dias aí. Procura-se um reco-reco. Procura-se um reco-reco, que para o Chico tem um valor sentimental muito grande, tem toda uma história esse reco-reco. Então, procura-se um reco-reco. Vamos ouvir Berço de Ouro, essa música linda? Opa, essa música, antes da gente ouvir, deixa eu falar um pouquinho sobre ela. Essa música é uma música que eu, assim, tenho um carinho imenso por ela. Porque a letra é do ator, do grande ator e produtor daqui da cidade, o Seu Valdir Brasil. O Seu Valdir Brasil era um homem... Foi um homem das artes, assim, né? Do cinema, da rádio. Teve um trabalho grande na rádio aqui, e com o Zininho, com a Neide Maria Rosa, com toda essa galera, né? E o Seu Valdir Brasil, nós, como eu comentei há pouco, nós tínhamos, eu, a Cláudia, o Pelé e o Jorge Lacerda, tínhamos um show chamado Nossos Compositores. Nós estávamos fazendo esse show lá em Santo Antônio de Lisboa. E o Seu Valdir apareceu. O Seu Valdir Brasil apareceu para assistir. E ele tinha aquela fama de ser duro, assim, de ser uma pessoa bem rigorosa, assim, né? Enfim, ele assistiu e depois ele disse para mim assim: eu vou fazer uma letra para ti fazer a música. E eu disse: Eu posso tentar. E aí ele me deu essa letra chamada Berço de Ouro. E quando eu fiz a música, eu gravei e fui na casa, eu e a Cláudia fomos na casa dele mostrar para ele essa música. E ele, para o meu alívio, para minha sorte, ele gostou bastante. Foi muito bonito, assim. Maravilha. Zininha, um beijo, querida. Saudades. Vamos ouvir? Vamos. Querida, magia. Inverno ou verão, celeiro de artistas, Lagoa da Conceição, Ilha Bendita, bonita paixão. Dia, tu és meu tesouro, minha ilha querida, meu berço de ouro, minha ilha querida, meu berço. Denise, querida, uma grande satisfação, uma grande alegria receber você no Que É Que Te Seria. A porta está sempre aberta. Sempre que tiver agenda, assim, você avisa para a gente. Manda material para das aulas também para a gente proliferar. Claro. Se tiver espaço para novos alunos. Claro, claro, claro, com certeza. Eu agradeço o espaço, né, nesse programa tão bacana, tão importante também. Obrigada pelo teu trabalho, Siri. De divulgar as pessoas, divulgar o trabalho, né? A gente sabe que é difícil assim, ter espaços para a produção local, né? Então, eu agradeço bastante o teu trabalho. Eu acho que é a nossa função, para quem lida com comunicação como um direito e não com mercadoria, é buscar sair do mainstream, sair do que é daquilo que é normalizado pelas rádios comerciais, movidos pelo jabá, pelas grandes produtoras, por esse mercado nocivo da música que masteriza demais. Então, é sempre uma grande satisfação abrir espaço para música boa local, como sempre tem vindo gente aqui, como na semana que vem Alvinho. Opa! Depois vem a DJ Goy, que vai estar com o Tahir aqui também, vai fazer um outro set aqui no começo de agosto. Estamos esperando o Wagner, conversando com a Kia Sage para ela vir também, querida. Sim. Então, enfim, sempre esse espaço está sempre aberto para os musicistas, para os artistas em geral da ilha. Tem o Rafa que vem recitar aqui, parece que na quinta que vem, vamos ver se ele consegue. Então, Denise, bacana. Mais uma vez. Redes sociais... No Instagram é @DeniseDeCastro1. Isso. No YouTube também. YouTube também, Facebook também. Tá lá no YouTube, tem muitos, na minha página do YouTube tem bastante vídeo assim de composição, né? Não só de composição, mas tem muita coisa bacana lá, assim, de outros amigos também. E ficou a valsa aqui que eu vou preparar para tocar na quinta-feira. Ah, bacana. Então, assim, deixa eu falar um pouquinho da valsa. A valsa para Eglê. Então, a professora Eglê Malheiros, Miguel, uma mulher pioneira, uma mulher importantíssima, assim, daqui da cidade e do estado de Santa Catarina, né? Foi uma pessoa que teve uma trajetória incrível e eu tive a sorte de ter sido aluna dela. Ela foi minha professora de história no Instituto Estadual de Educação, né? E aí, quando eu li que a Adriane Canan ia fazer um documentário sobre ela, eu entrei no Facebook e disse, poxa, que legal, que bacana fazer um documentário sobre essa pessoa tão importante, a minha professora querida de história, né? E aí, logo em seguida, a Adriane me procurou e pediu que eu fizesse uma música, assim, uma música original para a trilha do documentário. E eu fiz a valsa para Eglê e a Adriane levou, logo que gravou, que eu gravei, a Adriane levou para a professora Eglê, que mora em Brasília, e, para minha sorte, ela gostou bastante. E ficou bem bonito, o documentário assim, ficou lindo, já teve uma pré-estreia, e ficou muito delicado, sabe? Como assim, a Adriane Canan foi muito feliz assim, em todas as abordagens, a maneira como ela filmou, a maneira como ela contou a história da Eglê, e a maneira como ela inseriu, né, como a Edra Rockenbach fez o desenho sonoro, como elas inseriram a música, as várias possibilidades, né, da entrada do piano ali nas imagens sobre a Eglê, né? Então ficou muito bonita essa valsa. Bom, consegui, vamos ouvir agora então. Opa! Vamos lá. É o tempo de abrir. O Muqueca é feito em software livre, tá, galera? Mas aqui a rádio, ela usa o Windows, porque o Zara, que é o nosso software de automação, só rola em Windows. Então demora um pouquinho para as coisas acontecerem, tá? Denise, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Essa próxima música que vocês vão ouvir chama Praia da Solidão. E é uma homenagem à nossa linda Praia da Solidão aqui no sul da ilha. Destaco o lindo arranjo de flautas da Marina Beraldo, filha da minha querida amiga Silvia Beraldo. A Silvia é uma grande compositora também, é uma pessoa que tem um trabalho imenso de música para cinema aqui em Santa Catarina. E a Marina também é compositora e flautista, né? E ela fez esse arranjo de duas flautas nessa gravação. Então, muito obrigado, Denise, pela presença. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Dia 27, todo mundo no Borogodó, no bar Borogodó. Às 8 da noite. Às 8 da noite, Denise Castro. Vamos lá. Praia da Solidão. Morena da lua, andava em pra rua ouvir a cantiga do mar. Na ilha noturna, pescador espera te ver pra poder ir pescar estrelas do mar, enfeites de conchas pro teu vestido. De algas marinhas, peixes de luz, espuma das ondas da praia da solidão. Na ilha, na ilha, morena da lua, anda vem pra rua ouvir a cantiga do mar. Na ilha noturna, pescador espera te ver pra poder ir pescar estrelas do mar, enfeites de conchas pro teu vestido. De algas marinhas, peixes de luz, espuma das ondas da praia da solidão. Na ilha, na ilha, poder ir pescar estrelas do mar, enfeites de conchas pro teu vestido. De algas marinhas, peixes de luz, espuma das ondas da praia da solidão. Na ilha, primeiro quartinho, primeira parte, primeira hora do Muqueca de Siri. Ouvimos Marcelo D2, Pra Curar a Dor do Mundo, A Fuxé do Nego Velho, Naná Vasconcelos, Arrastão do Boitatá, com a Denise de Castro e o Coro de Crianças, depois com a Camerata Florianópolis também, Carro de Boi e Areia, com Marcelo Muniz, com Denise de Castro. Aí Brincante, Amando Costa, Guto Virte e Nicolás Krasik. Um abraço, querido. Tem outro no Samba de Um, Denise de Castro. Denise não sabe, mas eu era gago, hein? Quando criança eu era gago. Peguei um Ita no Norte, João Nonato. Vamos ouvir na sequência. Veio Praia da Solidão e Berço de Ouro também com Denise. E agora vamos de João Donato. De uma vez. Arroba Moquecine nas redes sociais. Bia Krieger e Mamicele Ruiz agora, molhando o café. Parece gemir. Agora, atendendo o pedido de Mari Hoffman, diretamente de Porto Alegre, Caxangá, com Elis Regina, música maneira. Depois, Thaís Morel, querida amiga, Lua Vai, Lua Vem. Arroba Muqueca Cine nas redes sociais. Compartilha aí o link, radiocampestre.com.br. Chama os amigos para ouvir. Amigas, amigues. Haja o que houver, a fome de um dia poder morder a carne dessa mulher. Veja bem, meu patrão, como pode ser bom. Você trabalharia no sol e eu tomando banho de mar. Luto para viver, vivo para morrer. Enquanto minha morte não vem, eu vivo de brigar contra o rei. Volta do fogo, todo mundo abrindo jogo, conta o que tem pra contar. Casos e desejos, coisas dessa vida e da outra, mas nada te assustar. Quem não é sincero sai da brincadeira correndo, pois pode se queimar. Você está sintonizado, sintonizada, sintonizade, numa frequência comunitária 98.3, Rádio Campeche, 20 e poucos anos de múltiplas vozes. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, 7 da noite, e também domingo, 11 da manhã, geralmente repete, hoje estamos ao vivo, recebemos Denise de Castro. E agora vamos tocar. Falando aqui comigo só, Thaís Morel. E depois Camerata com Kiassage. De solidão, lua vai, lua vem. Eu sigo aqui sem ninguém pra me abraçar. Abraço o vento enquanto o tempo no espaço vai, contando os dias que perdi. Ao te olhar, sem te ver, são tantos dias que nem sei qual lua vai, lua vem. E eu sigo aqui, onde mais eu posso estar? Solitário é mesmo quem não tem pra onde voltar. Não é por falta de tentar, que lua vai, que lua vem. Mas hoje também não vai dar, lua vai, lua vem. E eu sigo aqui, vendo o dia passar, sereno e lento, e tudo está em seu lugar. Thank you. horas que perdi ao te olhar sem te ver. São tantos dias que nem sei qual lua vai, lua vem. E eu sigo aqui, onde mais eu posso estar? Solitário é mesmo quem não tem pra onde voltar. Abraço o vento enquanto o tempo no espaço vai. Sereno e lento, e tudo está em seu lugar. Kia Sajo e Camerata Florianópolis. E depois, pedido de Luiz, dedicado a Maria Capulé e Melissa Caluso. Sorte de quem viu e percebeu que o amor sempre solta, que tudo que vai forte quem pariu e concebeu essa gente morena, pobre de quem tem pena. Mesquinharia eu deixo pra quem, mas não queria deixar pra ninguém. E elevo meu astral além do sol, luz maior. Agradeço teu suor, moinho, ventania. Nós e o todo se faz intenso e voraz. Sorte de quem viu e percebeu que o amor sempre solta, que tudo que vai volta. Forte quem pariu e concebeu essa gente morena, pobre de quem tem pena. Mesquinharia eu deixo pra quem, mas não queria deixar pra ninguém. Foi a... Obrigada, Camerata! Maravilhosa aqui a Sagem. Obrigada! Com a Camerata Florianópolis. E agora de Luiz para Maria, Paixão Ferrenha. Vou falar de amor, galera. Não tem briga, intrigas, nem guerrinha. Se o pau come, eu já parto pra conversa. Quando eu penso em perdão, ela adivinha e já pula pro que interessa. É que o calor que vem desse romance faz de patos calota a bola me derreta. Que o mar avance, a mar é cheia de amor, esse amor não. paixão ferrenha. Depois que eu ganhar dinheiro pro meu miaeiro vazio, vou passear no Brasil, ver o Rio de Janeiro, passar do meu mal passadinho, passar desse tempo de estio. Eu quero brincar no terreiro. Depois que eu ganhar dinheiro no meu miaeiro vazio, vou passear no Brasil, ver o Rio de Janeiro, passar do meu mal passadinho, passar desse tempo de estio. Eu quero brincar no terreiro. Eu vou comprar uma sandália daquela de brasileiro, chinela que no chão pisa e faz um chiado maneiro. Também quero uma camisa que é feita de brisa, te deixa desnudo o tempo inteiro. Eu vou comprar uma sandália daquela de brasileiro, chinela que no chão pisa e faz um chiado maneiro. Também quero uma camisa que é feita de brisa, que deixa desnudo o tempo inteiro. Miaeiro, miaeiro, miaeiro, oh, oh, oh, miaeiro, miaeiro, miaeiro, miaeiro, oh, oh, oh, miaeiro. Depois que eu ganhar dinheiro pro meu miaeiro vazio, vou passear no Brasil, ver o Rio de Janeiro, passar do meu mal passadinho, passar desse tempo de estio.

mistério no olhar dessa flor que eu jamais poderei decifrar. Só sei que quando passa e me chama de amor, o santo desce, eu só quero dançar. Há um quê de mistério no olhar dessa flor que eu jamais poderei decifrar. Só sei que quando passa e me chama de amor, o santo desce, eu só quero dançar. Ver o meu bloco passar, carimbó invadindo a cidade, a gente dançando até o sol raiar. Morena, venha ver o meu bloco passar, carimbó invadindo a cidade, a gente dançando em Belém do Pará. Há um quê de pecado no sul do Equador que eu jamais poderei experimentar. Só sei que quando passa e me chama de amor, o santo desce, eu só quero dançar. O santo desce, eu só quero dançar. O santo desce. Ixi. Segunda parte deste programa Pra Lá de especial, ouvimos Peguei um Ita no Norte, João Donato, Molhando Café, Via de Mamicele Ruiz, Caxangá e Elis Regina, pedido da Mari Hoffman lá de Porto Alegre. Um abraço, querida. Lua Vai, Lua Vem, Thaís Morel, amiga lá de Curitiba, que morou muito tempo em Valença, na Espanha. Moinho, camerata Florianópolis, que é ságio. Aí a música do Luiz, dedicada a Maria, Paixão Ferrenha, com Caburé e Melissa Galhuso. Miaeiro, Luiz do Maitá, Janaína, Nath Rodrigues. Essas emoções, Rosa Reis e Mistério no Olhar, Saulo Duarte e a Unidade. Ah, tem mais gente, é Cláudio Sena, João Leão e Beto Gibbs. No fundo estamos ouvindo o Mestre Barrão, Joga Bonito. Aí vamos lá para... última parte do programa. Já tem meia hora, né, galera? Então vamos lá com... uma música sobre Floripa. da Georgiana Bonov com Abel Silva e Roberto Menescal, os cordas. E aí a querida amiga Silvia Belim, moradora aqui do Campeche, com Rio Doce, junto com a Camerata nesse disco, nesse programa que aborda muito desse CD e DVD do show, elas e a Camerata de Florianópolis. Tem participação das cantoras, maravilhosas cantoras catarinenses, entre elas Ana Paula da Silva, Tatá, Tati Kobet, Tatiana Kobet, a Denise de Castro, que esteve aqui agora há pouco, Kia Ságio, que já tocou, que é a Dandara Manuela, que ainda vai tocar desse disco, tá? E também a Corda em Si, que é um grupo, né? Enfim. Joga bonito. Arroba Muqueca Cine nas redes sociais. Upa pra galera aí na escuta. Via Porto, no Rio, Diego Mira, Salvador, Dorotino, Itagurubi, Sol Cruz. Alvinho Guimarães, um abraço, Tita Pedro tá aqui. Celso Júnior, da Play Estatística. Porra, foi foda, hein, Celso? Pô, time com preguiça. Enfim, Flamengo, né? Bia Negreiros, Jason Dias, Baba Ábido. Vamos lá, Floripa. Deixo a canção, lembrança desse momento. Agora Rio Doce, Silvia Benin. Cadê o doce desse rio? Cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Cadê o doce desse rio? Cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Cadê o doce desse rio? Cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Cadê o doce desse rio? Cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Caiu na terra do homem, olhos fechados não entendeu, que ainda não sabia voar. Avise a quem puder, que esse filho desconhece os perigos dos predadores que estão a observar. O homem se comoveu, passarinho tentou salvar. Recolocou no seu ninho, lá onde deveria ficar. Mesmo sem entender o que é que bicho homem, passarinho salvou e cuidou, ele aprendeu a voar. Cadê o doce desse rio? Cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Cadê o doce desse rio? Cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Que as águas do Rio Doce levem a nossa ambição, que os nossos rios levem o sangue, o ódio, e ensinem a humanidade a desaguar no amar, a desaguar no amar. A desaguar no amar, a desaguar no amar, a desaguar no amar, a desaguar no amar. Cadê o doce desse rio? Cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Cadê o doce desse rio? Cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Muito obrigada. Um desaguar de amar para todos vocês, para todos nós. Um beijo, Silvia. Silvia Belim, querida amiga, já esteve aqui e vai voltar em breve. Desculpe o Aue, Belle Lune, Flávia Felício. E depois, tranquilo, Bebel Gilberto. Desculpe o Aue. Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, motins. Perdi a cabeça. Esqueça. Desculpe o auê. Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, motins. Perdi a cabeça. Esqueça. Seguro. Desculpe o Aue. Eu não de fome, guerrilhas, motins, perdi a cabeça. Esqueça. Da próxima vez eu me mando, que se dane meu jeito inseguro. Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Bebel Gilberto. Tranquilo, tranquila, tranquilem. Use o artigo e seja quem você quiser. E cada um cuide do seu nariz. Samba de bar, caminhada de Florianópolis com a corda em si, ó que delícia. Vamos cair no samba agora, galera. Uhum. Tem missa toda sexta pros fiéis. Já cedo um coro à capela vem pedir água benta com pastéis. Essa casa tem o seu valor. Já passou madame e doutor, leva oferenda pro santo, dá força pro timão ganhar. E sempre o discurso cai no mesmo tema: futebol que está perdendo, é frangão da sexta-feira. E sempre o discurso cai no mesmo tema: futebol que está sagrado. Tem missa toda sexta pros fiéis. Já cedo um coro à capela vem pedir água benta com pastéis. Essa casa tem seu valor. Agradecer a presença da Bruna, da Chilo Bicho aqui no estúdio. O que é feito sempre com a porta aberta para quem quiser conhecer a rádio, saber como funciona uma rádio comunitária autêntica, diferente de uma rádio comercial, com editorial e tudo mais, com jabá, essa escrotidão da mídia corporativa. Enfim, uma rádio feita com afeto, por múltiplas vozes, múltiplas mãos, múltiplos choques. Meu pessoal aí do Morro do Galo, alô, alô, semblante MCs, BG 400, manda um abraçaço lá pro Vigia, valeu? Salve, Fernanda Jacob, salve, Larissa Maitá. Rapaziada do samba, salve, Chico Marola, Sarará, Saravá no setor. Astronautas da cidade satélite, eterna Nova Iris, saudade que não cabe mais. Espero encontrar vocês em dias melhores aí, valeu? Alô, alô, essa boquinha já beijei. O carnaval é todo ano e o próximo é nosso. São dias cinzas, dias de melancolia e solidão. Mas são dias de sobrevivência e vários milagres diários. Mas pelo menos tenho minha família, meu barraco, sabão coco pro cabelo, meu troco pro mercado. Um sonho gigantesco e uma ressurreição pra cada perrengue que eu passe. Bamba, samba, samba, bamba. Um anel em cada dedo, um amigo em cada beco. Enfrentar dragões por dia, pote e água no feijão. Paciência é a mandinga, amanhã é outro dia. Olha a vida. Brincadeira sem ter hora pra poder parar. A necessidade de um abraço sincero, ampliando a força pra desgovernar. Quem só tem dinheiro e faltou com amor, não olhou pro lado, não pôde enxergar que ele foi posto a escanteio. Carece de acesso à informação. Cultura é o berço da educação, que a tal da high society não sabe cuidar. Ah, e agora eu vejo como eu traço meu caminho. Olhei pro momento pra dizer o que sinto. Sem você ver, sem perceber, subversivo. Mais um abraço com vacina é outro nível. Vou sair pras ruas pra dizer o que sinto. Cê vai ver, mas quando nós sair pra rua, cê vai ver. Trabalhador que quando entende que o edifício só fica de pé porque nós tem erguido. Cê vai ver, mas quando nós sair pra rua, cê vai ver. Porque a revolta quando chega é com estilo. Arremesso pedras no seu conversível, cê vai ver. No seu conversível, cê vai ver. Samba na época da pandemia, né? É que no fundo a gente tava conversando sobre quanto a cidade mudou, quanto Floripa tá crescendo, e agora vem esse plano diretor escroto. Embora já, desde que eu cheguei na ilha, eu vejo os malucos construindo sapata de 4 metros. Então isso não é pra prédio de 3 andares, nunca foi. Pretas e Abais, Dandara Manuela, Camerata Florianópolis. Fora o plano diretor, fora a Pedrita. Da base ao centro percorremos um longo caminho. Palavra é voz, rajada é vento, invadindo o destino. Atravessamos tantos mares, tempos, raio e guerras. Um oceano a céu aberto agita, temos pressa. Da base ao centro percorremos um longo caminho. Palavra é voz, rajada é vento, invadindo o destino. Atravessamos tantos mares, tempos, raio e guerras. Um oceano a céu aberto agita, temos pressa. e as ruas. O sinal segue fechado, mas não vamos parar. A direção virou de lado, é nós pra cá, nós pra cá. Ocupando a cidade, reescrevendo a história, resgatando memórias. Somos revolução das casas de família, da sua tirania, de toda a covardia. Pedimos demissão. Somos terra, somos água, somos fogo, somos vento. Nós somos tempo, pode se acostumar. Seguimos em movimento, da base ao centro, ocupando nosso lugar. É ponto de chegada, é ponto de partida. Pretas e a base ao centro serão ouvidas. Nós subimos no trono, nós fazemos alarde. Somos raiz forte, florescendo a cidade. Treme, treme, terra, placas deslocando as estruturas. Pretas e avas mudaram as setas e as ruas. O sinal segue fechado, mas não vamos parar. A direção virou de lado, é nós pra cá. Treme, terra, placas deslocando as estruturas. Pretas e avas mudaram as setas e as ruas. O sinal segue fechado, mas não vamos parar. A direção virou de lado, é nós pra cá. Hoje a terra vai tremer. Hoje a terra vai tremer. Hoje a terra vai tremer. Hoje a terra vai tremer. Angela Davis diz o seguinte: quando uma mulher preta se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Por mais de nós, muito obrigada, Floripa. Muito obrigada, Camerata. Catarina mandou me chamar no pé de mulungu. Catarina mandou me chamar. Agora com vocês, Jackson do Pandeiro. Bate o bombo, bate o bombo, bate o bombo. salve o terreiro, tu é carajé, bate o bombo. Bate o bongé. Bate o bombo. Bate o bongé. Oh, salve o pai orixá. Eu venho da Luanda e trago a liamba do lado de lá. Oh, salve o pai orixá. Eu venho da Luanda e trago a liamba do lado de lá. Ai, Luanda, Luanda. Luanda, Luanda. Sarabá, sarabá. Bate o bombo. Bate o bongé. Bate o bombo. Bate o bongé. Ogum dilê, Ogum. Ogum dilê, orixá. Salve o terreiro do bom sarabá. Salve o terreiro do bom sarabá. Ai, Luanda, Luanda. Sarabá, sarabá. Sarabá, Luanda, Luanda. Sarabá, sarabá. Oi, eu vou defumar terreiro e o canto pra baixar o santo, meu pai orixá. Oi, eu vou defumar o terreiro e o canto pra baixar o santo, meu pai orixá. Ai, Luanda, Luanda. Sarabá, sarabá. Saravá, Luanda, Luanda. Bate o bombo, bate o bongé. Bate o bombo, bate o bongé. Salve o terreiro do acarajé. Bate o bombo, bate o bongé. Bate o bombo, bate o bongé. Oh, salve o pai orixá. Eu venho da Luanda e trago a liamba do lado de lá. Oh, salve o pai orixá. Eu venho da Luanda e trago a liamba do lado de lá. Ai, Luanda, Luanda. Sarabá, sarabá. Sarabá, Luanda, Luanda. Sarabá, viva sarabá. São João. Ai, oi, Luanda, Luanda. Sarabá, sarabá. Sarabá, Luanda, Luanda. Sarabá, sarabá. Sarabá, Luanda, Luanda. Sarabá, sarabá. Oh, sarabá, Luanda, Luanda. Na última parte do Moqueca de Siri de hoje, ouvimos Floripa, Abel Silva, Roberto Menescal e Georgiana Bonov, Bonov, B-O-N-O-W. A O de carioca é sem acento. Com a música Floripa, aí Rio Doce, da querida amiga moradora aqui do Campeche, Silvia Berlim, com a Camerata de Florianópolis, Desculpe o Aue, Beli Lune e Flávia Felício, Tranquilo, na versão de Bebel Gilberto. Aí, Camerata novamente, com o Acorda em Si, Samba de Bar. Abraço do Tempo, Puro Suco, Letícia Fialho e Iago, o próprio. O próprio é junto, tá? Já falei, Abraço do Tempo, né? Pretas e Abais, Dandara Manuela com a Camerata. Vovó Catarina Aparecida. Pai Oxalá, o Jackson do Pandeiro. No fundo, estamos ouvindo o Alex Madureira com Formiga Dub, Viva a Natureza. Essa é a rabeca de Formiga. Formiga. E vamos fechar atendendo o pedido da Bruna, da Chilo Bicho. O Instagram é Chilo Bicho, né? Com X. Arroba Chilo Bicho, tudo com X. Chilo Bicho, underline, ateliê. Aí, chega lá pra conferir o trabalho da Bruna. Viva a natureza, galera. Paz, saúde, sorte. Obrigado, Denise de Castro, pela sua visita, pelo seu carinho. Muito enriquecedor